direto. Não manda áudio, não manda vídeo, esquece seu futuro comigo. Para de ficar seguindo. Você é a primeira a ver o stories de quem eu tô assumindo. Num grupo de amigos, ela é um assunto. O print que cê tira, eu recebo em um segundo. Tá feio, tá procurando, mas não vai achar defeito. Não vai. Que me soltou e ela me pegou. Não vale mais o nome dela. O seu amor agora é dela. Você que me soltou e ela me pegou. Então não vem secar meu coração. O print que cê tira, eu recebo em um segundo. Tá feio, tá procurando, mas não vai achar defeito. Não vale mais o nome dela. O seu amor agora é dela. Você que me soltou e ela me pegou. Trazendo um pipi.